and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Dois participantes. Só um fica. Quatro blocos de perguntas. Três perguntas para cada. Vence quem tiver mais pontos. Concorra a prêmios incríveis. Fique agora com Yasmin, Miotti. E está começando mais um Quem Quer Ser um Dinossauro? Estamos aqui para mais um Quem Quer Ser um Dinossauro, patrocinado pela Rádio Jurassicast no ar. Viemos agora para agitar a sua madrugada. Estou aqui eu e Yasmin com meu co-host fantástico, fabuloso, espetaculoso Miotti. E aí galera, enfim fizemos uma coisa que eu adoro, trilha sonora. Porque o que seria um dos filmes, né? Seria um... Muitos filmes só funcionam com a trilha sonora. Com certeza. Conosco aqui, neste ambiente virtual aconchegante, estão a Mari. Ou diga oi, Mari. Oi, gente, tudo bom? Tudo bom com vocês? Fale aí quantos anos você tem, qual é o tamanho da sua cintura e pra quem você vai votar nas eleições. Ai, senhor amado. Não tem que falar disso não, tá de sacanagem, pô. Ei! E para competir com a Mari pelos prêmios incríveis e repetaculosos, é o Eldes, que também faz as camisas do Jurassicast. Opa, tudo bem? Eldes, a mesma pergunta para você. O número da sua cintura, para quem você vai... Só sei a idade. E aí, tá todo mundo pronto? Tá todo mundo animado? A torcida em casa está vibrando? Sim. É isso aí que eu gosto de ver, a galera gritando, se matando loucamente pelos prêmios maravilhosos do Jurassicast, que são quais, Miotti? Vamos fazer uma coisa diferente dessa vez. O perdedor vai ganhar ingresso pra cinema normalmente e o vencedor também. Só que o perdedor vai ganhar também uma caixa de som do filme Transformers. Oh. O vencedor vai ganhar a camiseta da Fiction, uma caixa de som também do filme e o teclado para tablet do filme Transformers. Uau! E uma mercadoria desviada indo aqui pra minha casa! Com esses prêmios maravilhosos, eu aposto que tá todo mundo muito nervoso agora, porque ninguém quer perder nada. Vamos, Brasil! Vamos começar esse negócio logo! Uhul! Vamos. Ah, adorei ela, ela é toda empolga! Vamos, minha filha! Hoje já foi café, já foi Red Bull, vamos que vamos! Uhul! Então vamos lá explicar as regras para os nossos ouvintes e para os nossos maravilhosos participantes. São 5 blocos de perguntas, 6 perguntas por bloco, 3 perguntas para cada concorrente. Pergunta fácil, 10 pontos, a média, 20 pontos e a difícil, 30 pontos. Se a pessoa que foi perguntada acertar, ganha os pontos normais. Se errar, perde 3. Se o oponente quiser responder a pergunta que ele não conseguiu, e acertando, ganha a metade dos pontos. Mas se errar, perde 5. Lembrando que esse é o episódio maravilhoso de trilhas sonoras. Bloco de assuntos gerais. A primeira pergunta fácil vai pra Marina. Quem fez a trilha sonora do Batman? Qual Batman? Batman. Aquela. Não, do Batman, do filme Batman, de 89. Foi o Prince. Yasmin, a resposta está? Não, tem nada a ver. Eldis, você quer tentar? Nossa, não tenho ideia, hein? Nenhuma? Não. Então, Miotti, quem foi que fez essa trilha sonora maravilhosa? A trilha sonora foi feita pelo Danny Elfman. O Prince canta uma canção durante o filme, mas a trilha sonora toda é feita pelo Danny Elfman. pergunta fácil pra você. Quem faz a trilha sonora do Super-Homem? John Williams. Ah, bom, se tu errar, essa. Cadê seu escândalo? Faz o escândalozinho aí. Acertou? Não, é porque essa foi muito óbvia. Não tinha nenhum. Muito óbvia. A do Daniel foi também. A gente falou no programa? É verdade. A gente falou no programa. Ah, então tá bom. Yay, parabéns. É porque ele é um cara tão tranquilo que ele me brocha. Eu tô aqui contida. Não, gente. Vamos tomar um Viagra. Vamos pra frente. Falta um Red Bull aqui. Dá vontade só de dar um tapinha no ombro dele. Tipo, there. Congratulations. Para Marina, tá? Michael Jackson já esteve em alguns filmes com suas canções. Cite somente um dos filmes que ele participou e que tem música dele. Lembrando que não vale o DCZ. Não vale o documentário, tá? Moonwalk? E aí, Yasmin, a resposta está? Ah, certíssima! Eldis. Oi. No mesmo estilo da outra. Madonna já esteve alguns filmes com suas canções. Tinha que perguntar essa pra mim. Ah, é por isso que eu fiz a diferença aí, ó. Cite um filme que ela participou que tem música dela. Também não vale documentário. Ei, tem muito filme da Madonna, viu? Tem muito mais que o Michael Jackson. Mas, nossa, não tô lembrando de nome. Eu lembro da cena do filme, mas não tô lembrando o nome. Ela de saia lá de balé lá. Acho que era quem é essa garota, né? Esqueci, não lembro. Certeza? Não tô lembrado. Nossa. Poxa vida, não. Não? Não tô lembrado. E aí, Marina, você fala alguma dessas? Who's that girl? Na-na-na-na. Who's that girl? É a música Who's That Girl do Procura-se Susan Desesperadamente. Isso. Porra, cara, eu adorei. Miote, a gente pode ficar com ela. Ela canta, ela pode cantar todas as trilhas sonoras de todos os programas agora. Você falou a música que toca em outro filme, tá? Ai, senhor. Não, tudo bem, eu queria o nome do filme, não interessa. O Ed estava acertando, ele falou quem é essa garota e não quis falar. O que ela cantou agora é do Quem é Essa Garota. O Procura Suda Desesperadamente é de outro filme. É verdade. Mas como tu ficou peidando pra dentro, dizendo, não sei se eu tento, rolou o dado, viu que não deu 20 aqui. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Chegou o momento, as perguntas difíceis do primeiro bloco de assuntos gerais. Mari, qual dessas canções ganhou um Oscar? Under the Sea, da Pequena Sereia. Footloose, com Footloose. Maniac, do Flashdance. Power of Love, do De Volta para o Futuro. Glory of Love, do Karate Kid. Pelo estilo do Oscar, eu acho que foi Pequena Sereia. Somewhere Beyond the Sea. Essa música não é da Pequena Sereia. Essa música não é da Pequena Sereia, né? Mas a resposta está correta! Mas não é... Ah, é Under the Sea do... É Under the Sea, tu tava cantando Beyond the Sea, Procurando Nemo. Do Sebastian, a Under the Sea? Isso, é essa mesmo. É Under the Sea, Under the Sea, Under the Sea. Bruto do meu vizinho, parece melhor que o meu. Cantado pelo André Filho. É sério? É, ele que é o dublador do Sebastian. Esses desenhos mais antigos, a dublagem é muito boa. É perfeito. Muito pô. Boa. Muito é mais molhado, eu sou vidrado por tudo aqui. Lá se trabalha o dia inteiro, lá são escravos do dinheiro. A vida é boa, eu vivo à toa onde eu nasci. Um peixe vive contente, aqui debaixo do mar. Eldis! Oi! Mais difícil agora, no mesmo estilo no mesmo formato pra dizer que a gente não tem preferência por ninguém. Quais dessas canções teve um Oscar? Circle of Life, do Rei Leão. Ghostbusters, I Just Call to Say I Love You, da Dama de Vermelho, Eye of the Tiger, do Rock 3, ou Maniac, do Flashdance? Ah, vou de Disney também, que é a Circle of Life. Miotti? Resposta errada. Marina, quer arriscar? Eu acho que eu vou na mais brega. I Just Call to Say I Love You. E aí, Yasmin? Miotti, essa menina tá pegando fogo. Tá acertando tudo. Eu acho que ela estudou, hein? Tá caralho! Resposta exata. Em seu benefício, eu acho que Circle of Life devia ter ganhado todos os Oscars da vida inteira, assim. Mesmo sem participar do Oscar. Porque é uma música belíssima. I just want to say I love you. A Mari está na frente desesperadamente! Para as meninas! Tô levando uma surra aqui. Surra de teta mole no Eldis. Ai, credo. Miotti, quanto é que tá esse placar avassalador, esmagador? Então, a Marina agora está com 62 pontos. Nossa. E o Eldis está com 17. Dá pra ir, dá pra ir. Tem muito chão aí, tem muito chão. Ah, internet, tô aqui pra falar das canecas Jurassicast. A caneca mágica do Rock, a Thundercats, a DeLorean da Belina. Tudo lá na TheMagicBox.com.br. Entra logo, senão eu vou jogar laranja na tua casa. And I wanted to know if life had a purpose and what it all means in the end. In the silence I listened to voices inside me. And they told me again and again. There is only one. Segundo bloco agora são perguntas sobre canções nos filmes. Uma pergunta fácil para a Mari: quais são as duas músicas da saga Rock no cinema que concorreram ao Oscar? Concorreram, não ganhou? Flying Higher. Que é o do tema dele. E a outra? Eye of the Tiger. Yasmin, resposta está? Incompleta. Eldis, quer tentar? Tem aquela Gonna Fly, não? Né? Aquela, o tema do rock mesmo. E só lembro de Eye of the Tiger também. Yasmin, a resposta está? Corretíssima! Realmente. Parabéns, o suspeito. Respiro de esperança do Eldis agora. Eu acredito. Então vamos lá ver se a tua sorte se concretiza nessa próxima pergunta fácil, Eldis. Isso é pra quem escuta o Jazz Cash, hein? Eita! Qual grupo se recusou a participar cantando no Oscar? Qual música e qual filme? Poxa. É fácil, viu? Pior que é fácil. É facílimo. Facílima. É só lembrar. Nossa. Do Calaveira. Foca no Calaveira. Isso foi recente. Eu lembro. É, recente o podcast. Ai. Não tô lembrado, hein? Passa a vez então? Passo, não vou lembrar. E aí, Marina? Recente? Ele que falou que é recente, a gente falou nada. É. Eu me abstenho desse comentário. Estratégia, hein? Vou chutar. É o pessoal que canta a música do Top Gun lá. Eu quero nomes. Take My Breath Away, da banda... banda brega, Berlim. E aí, Yasmin? E aí, que é só sucesso aqui. Só sucesso! Dan, dan, dan, dan. Watching every motion in my foolish lover's game. Adoro um Brega Night. Adoro um Brega Night. Top Gun só tem sucesso. Take My Breath Away, aquela Danger Zone, também é massa. Aquele povo besuntado no óleo, eu acho meio lindo, não sei. Ah, eu acho delícia. Watching in slow motion as you turn around to say. Perguntas do nível médio agora para Marina. Lionel Rich concorreu ao Oscar por Endless Love em 82, mas não levou. Já em 86, ele concorreu por Say You, Say Me e ganhou. Que filme tem essa canção? Arthur, o milionário? Yasmin? Caralho, que diabos de chute foi esse? Caralho, chutaço! Ela tava olhando pra parede de DVDs aí. Aquele. É, eu acho que é aquele. Que não teve nada a ver com nada, assim. Nada a ver. E aí, Eldis, quer arriscar? Nossa, Say You, Say Me. É, a música eu conheço mesmo. Não é Arthur. Eu escutei essa música há pouco tempo, mas não tô lembrado. No Rio, o Blue canta. É, o Blue canta. Também, é, pode ser. E ele ainda fala, ai, Lionel nunca falha. É. Mas não fala o diabo do filme. Nada? Não. E aí, Yasmin? Qual é o filme? Filme Miotti é O Sol da Meia-Noite. Isso, aquele com os bailarinos. Ah, é do Baryshnikov? Baryshnikov, isso mesmo. É, isso mesmo. Agora que falou o nome, todo mundo sabe. Na hora de adivinhar esse caralho, Fábio. Say you, say me. Say for always. That's the way it should be. Say you, say me. Say it together. Truly. Olá, Eldis. Tem um nível médio pra você agora. Somente um filme de Hitchcock ganhou o Oscar de melhor canção por Que Será Será? Whatever Will Be, Will Be. Que filme é esse? Nossa. Como que é o nome? Que Será Será. É o nome da música mesmo, né? Mas eles botaram em inglês Whatever Will Be, Will Be. Will Be. Will Be. Como, cacete? Eu não sei mais assim, tá lindo. Vai ficar sendo desse jeito. Agora. Vai ser Will Be. Não sei. Não? Não. Passa? Tem nenhuma outra dica aí? Não, só tem essa. É o filme do Hitchcock. Não, passo, passo. Marina? É a do... Que será, será... Essa é a música, essa mesmo. É. Will be, will be. E o Miotti, como é que faz? É, Miotti. Cara, não sei. Yasmin, qual a resposta certa? É o homem... Que diferente do Eldis, sabia demais. Que será, será? Whatever will be the future's not ours to see. Que será, será? What will be Ai, ai, ai, vamos lá para as perguntas difíceis deste segundo bloco do nosso especial de trilhas sonoras. Mari, você é uma pessoa romântica? Você se considera uma pessoa romântica? Muito! E gosta de musicais como toda pessoa romântica? Adoro! Adoro e canto. Então você vai tirar de letra essa. Essa eu quero ver, hein? Em Moulin Rouge, Amor em Vermelho, somente uma música foi composta para o filme como canção original. Que música é essa? Se fala o nome da música, ainda cantar, ganha 30 pontos de qualquer jeito. É. É a do Ian McGregor? Não sei. Come what may. E aí, minha resposta está? Tá, é certíssima! O nosso delicioso Obi-Wan canta essa música divinamente nesse filme. Maravilhoso. Come Isso! Come with me. I will love you. Eu acredito no Eldis. Nós tivemos placares muito mais desgraçados e as pessoas chegaram lá. Lá no último lugar. Vai chegando. Ah, meu consolo. Eldis, você viu Homem-Aranha 2? Vi. Homem-Aranha 2 antigo, viu? Não é o novo, não. Sim, o antigo. Sim. Sem ser o Amazing Spider-Man, o Homem-Aranha mesmo. Em algum momento desse filme, Homem-Aranha 2 toca uma música que faz parte de uma canção original dos anos 60. Essa música é Raindrops Keep Falling on My Head. Que filme dos anos 60 é esse? Você era nascido, meu filho? Não. Nossa. Dos anos 60? Final dos anos 60. Poxa, não faço ideia. Não? É, tô lembrando da música, mas do filme não. Cinco! Não, não lembro. E aí, Marina? Tô pensando aqui. Você tá pensando muito tempo, hein? É. Cinco! Passe. Miote? Butch Cassidy. Ah, tá. Mas eu não ia lembrar. 1969! É, eu vi o filme, mas não lembro. A cena da bicicleta. Sim, sim. Bem que eu não chutei. Falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. But there's one thing I know. Então, para o final desse segundo bloco do nosso especial, qual que tá o placar, Miotti? Marina, 91 pontos. O Eldes está com 22. Já subiu da pontuação do bloco anterior. Já é uma melhora. Eu confio. Não que eu não quero que a Mari Fabulosa ganhe. Eu quero, mas eu preciso me manter. Só quer que a mulher ganhe aqui, né? É lógico. É o feminismo. Girl power. Vamos lá. Girl power. Crying's not for me. Cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free, nothing's worrying. E a menina ainda canta, o Elvis faz o quê? Faz camiseta. Faz essa estampa foda das camisetas, porra. É verdade, que dá dinheiro, é verdade. Eu acho que eu vou torcer mais pro Elvis. Credo, miote, aí, tá vendo? Tô perdendo minha torcida, sacanagem. Camisetas do Jurassic Cast, rapaz. Você entra lá em fictioncorporation.com.br e pode comprar as nossas camisetas. Temos camisetas do Doctor Who, logo do Jurassic Cast, Italian Stallion, contatos imediatos e muito mais. Acessa lá! Vamos lá, agora o terceiro bloco do nosso especial. É aquele terceiro bloco regular que a gente sempre tem, que o Miotti toca um tantinho da música, 40 segundos, né, Miotti? Isso. Vocês têm que adivinhar a música, o filme e o artista que compôs ou... Ou que está cantando. É 10 pontos por cada coisinha que acertar. Só que assim, não vai passar. A Marina vai tentar responder, se não conseguir, foi. Aí o Elvis vai tentar responder o dele, tá? Exatamente, porque senão fica muito fácil. Então vamos lá para a primeira música. Mari, é pra você. The snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. E aí, Marina? Let it go, let it go. É, Let It Go, Frozen. Agora, o nome da mulher... É o nome de uma mulher muito legal. O povo até falou no programa do Miserable lá, esqueci o nome dela. Foi mesmo, foi falado o nome dela lá. Vai ficar só nos dois mesmo? Eu não lembro o nome dela. Yasmin, qual é o nome dela? Idina Menzel. Acho que não é assim que se pronuncia, mas é esse nome dela. Ela apareceu no Glee como a mãe da Rachel. Pronto, isso eu não sabia, me deu vontade até de ver. É, ela aparece lá. Canta muito, muito, muito. What they're going to say, let the storm rage on, the cold never bothered me anyway. É a sua vez, vamos lá. 40 segundos. You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. E aí, Aldis? Do Toy Story. Certo. E o... Ah, é, e o... Pode falar o nome em português. Tô lembrado em português, né? Então fala em miotês. É, e o Got a Friend in Me. E quem canta ou o autor? Ah, aí já não sei, hein? Poxa, não tem ideia. E aí, Yasmin, quem é o autor? É o Randy Newman. See it through, cause you got a friend in me. You got a friend in me. Que música bonitinha. Chega, você sai feliz. Mari, por falar em coisas fofas, segue a sua próxima música. You find the fun and snap. The job's a game. And every task you undertake becomes a piece of cake, a lark, a spree. It's very clear to see that a spoon of sugar helps the medicine go down, the medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way. A Spoonful of Sugar, Mary Poppins, Julie Andrews. Yasmin? É, 30 pontos! Bits of twine and twig. Though quite intent in his pursuit, he has a merry tune to toot. He knows a song will move the job along. Agora eu voltei no tempo, hein? Com essa música. Eldis, prepara. Nossa, eu não faço ideia, hein? Sério? Não. Nem o nome da música? Não sei. Ah, porque também fez parte da minha infância, apesar de eu ser muito mais nova do que o Biote. É a Somewhere Out There, do Fievel. Ah, não lembrava. Mas você viu o filme, né? Vi o filme. É lindo. E o James Horner, que é o autor da música. Próxima música pra Marina. É uma música que na pauta tem um coraçãozinho, hein? Winds. Words. There you see her sitting there across the way. She don't got a lot to say, but there's something about her. And you don't know why, but you're dying to try. You wanna kiss the girl. Yes, you want her. Look at her, you know you do. Possible she wants you to. There is one way to ask her. It don't take a word, not a single word. Go on and kiss the girl. Sing with me now. E aí, Marina? Cara, eu acho que é de um desenho. Ai, essa doendo no coração agora. Não sei. Sério? Não, não. Nada, nada? Essa eu não sei. A Yasmin ficou até muda agora. Fiquei sem respirar um pouquinho agora. Não, essa realmente eu não conheço. Não? Não sei. E aí, Yasmin? Essa música, por incrível que pareça, não fui eu que coloquei na pauta, foi o Miotti. Eu adoro essa música e essa sequência desse filme. É linda! A música é Kiss the Girl, da Pequena Sereia, pelo Alan McKean. McKean. Quando eu assisti a Pequena Sereia também, das várias vezes que eu vi, eu sempre via dublada também. Ah, mas o ritmo é inesquecível. Por isso que eu falei, ela me lembra alguma coisa de desenho, de animação, assim, que eu vi que tinham duas vozes, mas eu não lembrava da Pequena Sereia. Boy, you better do it soon. No time will be better. She don't say a word, and she won't say a word until you kiss the girl. Sha-la-la-la-la-la, don't be scared. You got the moves prepared. Go on and kiss the girl. Sha-la-la-la-la-la, don't stop now. Don't try to hide it. How you wanna kiss the girl? Sha-la-la-la-la-la, float along and listen to the song. The song say, kiss the girl. Sha-la-la-la-la, the music play. Do what the music say. You gotta kiss the girl. Eldis. Essa é fácil, hein? Vamos ver. Well, Alibaba had them 40 thieves. Sherry's already had 1,000 tales. Master, you in luck, cause up your sleeves. You got a brand of magic never fails. You got some power in your corner now. Heavy ammunition in your can. You got some punch. Who and how, say all you gotta do is rub that lamp. And I'll say, Mr. Lancer, what will your pleasure be? Let me take your order, jot it down. You ain't never had a friend like me. É do Aladdin, mas eu não sei o nome da música. Nem em português. Tô tentando cantar aqui na minha cabeça. Não lembro o nome da música, não lembro. Quem canta deve ser o Robin Williams, talvez. Não, nada a ver. Nada a ver, nada disso! É ou não é, resolve? Não, tem nada a ver. Puta que pariu. Assim tu me fode, Eldis. Eu tô tentando te ajudar. Ajude me ajudar. Tu ia ter garantido 20 pontos fácil. Ai, meu Deus. É o Robin Williams, caralho. Também foi escrita pelo mesmo compositor da música da Pequena Sereia, o Alan McKean, mas quem canta é o Robin Williams. Poxa, voltei atrás. E o nome da música é Friend Like Me, ou... Nunca teve amigo, nunca teve amigo. Caralho, ela pegou no ar, assim. Pra mim, a melhor animação da Disney é essa. Ah, eu também acho. Ah, eu não sei. É como escolher um filho. Sophie Choice. You got me bona fide, certified. You got a genie for a child to fail. I got a powerful urge to help you out. So what you wish, I really wanna know. You got a list that's 3 miles long, no doubt. Well, all you gotta do is rub like so. Hey-ho, Mr. Aladdin, sir, have a wish of 2 or 3. I'm on the job, you big nabob. You ain't never had a friend, never had a friend. You ain't never had a friend, never had a friend. You ain't never had a friend. Pronto, tudo muito bom, tudo muito Disney, tudo muito fofo. Vamos tocar a porra pra fuder agora. Agora eu quero ver, hein? As duas últimas perguntas, tá difícil sim. Marina, próxima música. How do you do, I? See you've met my faithful hand in hand. just a little brought down, because when you knocked, he thought you were the candy man. Don't get strung up by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a sweet transvestite. Oh God. Não faz ideia. Essa música é pra mostrar como a gente é versátil. A gente pode sair da Disney para... para putaria. Eu vou chutar. Eu achei que fosse do Hedwig, mas eu não acho que seja do Hedwig. Me lembrou muito Pequena Loja dos Horrores. Eu acho que é do Pequena Loja dos Horrores. Eu acho que quem canta é o Steve Martin. Vou chutar. Pequena Loja dos Horrores, eu acho que é o Steve Martin. E aí, Yasmin? Tem a ver, mas não tem nada a ver. Tem nada a ver. O nome da música é Sweet Transvestite, do musical The Rocky Horror Picture Show. E quem canta hoje é um ator que ninguém dizia que antigamente ele se travestia, que é o Tim Curry. É o Tim Curry. Respeitável, homem bom, em inglês. Don't you panic. By the light of the night, it'll all seem all right. I'll get you a satanic mechanic. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Elds, a sua música agora e a última música desse bloco fantástico, fabuloso. Fácil, né? Não achei, não. Poxa! Sabe nada disso aí? É, vou chutar, mas veio na cabeça, mas não sei. Se me paradiso, mas não sei se... Eu não lembro. É ou não é? Você vai chutar ou não vai chutar? Eu vou chutar. Homem indeciso! Dá vontade de dar um sacode no Elio. Chutou, Cinema Paradiso. Cinema Paradiso. E aí, Yasmin? Também tem nada a ver, mas não tem nada a ver mesmo. Tem nada a ver mesmo. Caralho, eu te dei uma dica tão grande que eu falei fabuloso. O nome do filme é O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Nossa, claro, claro. Agora eu sei. A música tema do filme La Valse d'Amélie, do Yann Tessin. Depois dessa zoeira toda musical, fantástica e fabulosa, quanto está o placar? Marina está com 138. O Eldes está com 49. Tava com 22, agora tá 49. A tua pontuação tá crescendo em PG, assim, quase. É isso aí, não. Tamo lá no YouTube, youtube.com/JurassicCast. Entra lá, tem Brunão Indica, tem Tá Na Hora do Tchaka, tem Cozinha do Tchaka e tem gameplay do Cala a Boca e Joga Calaveira. Tá tudo lá, rapaz. Acessa aí youtube.com/JurassicCast. E é YouTube, viu? Gosto de competições acirradas, vamos lá melhorar o jogo aí de todo mundo, porque esse quarto bloco a gente pegou do nosso querido Silvio Santos, que hoje em dia tá mais ruê do que BR, falando sobre qual é a música? Vamos fazer um esquema diferente dele, claro, porque é meio complicado a gente fazer aqui, porque a gente não tem um piano pra tocar nota, né? Ah, Miotti, você não quer aparecer com a cara pintada de Pablo, né? Então, vamos fazer o quê? A gente vai dar uma dica de algum filme, de um de vocês dois responder, sem precisar da música, qual é o nome do filme? Ganha 40 pontos. Se precisar da música, vai ganhar só 10. Então vamos lá, Marina, uma fácil pra você. A dica do filme é: um criminoso reuniu 6 bandidos para um grande roubo de diamantes. Mas estes 6 homens não sabem nada uns sobre os outros e cada um utiliza uma cor como codinome. Que filme é esse? Cães de Aluguel? Miotti? Resposta exata. Fácil pra você agora. Um rei e uma rainha têm um filho, mas o tio do menino bola um plano maquiavélico e mata o rei, e o filho é falsamente acusado da morte do pai e foge pra longe ainda criança. Qual o nome do filme? Lembrando que você pode pedir a música. Tá. Mas seria bom se você acertasse sem a música. Seria ótimo. Bom, Rei Leão. E a Yasmin? Certo, corretinho! Não creio. Agora a pergunta média para a Marina. A dica, hein? Um homem e uma mulher recém-casados morrem em um acidente de carro e viram fantasmas, mas continuam habitando a sua antiga casa, que é comprada por um casal de novos ricos que tem uma filha paranormal. Que filme é esse? É do Beetlejuice? Os fantasmas se divertem? E aí, Yasmin? Corretíssimo! Vai, Miotti, está ficando uma merda. Ninguém tá precisando das músicas. já vou precisar. Shake, shake, shake, Sinora, shake your body line. Shake, shake, shake, Sinora, shake it all the time. Olá, Eldis. Um homem acaba de se formar na faculdade e volta pra casa. É seduzido por uma MILF, amiga dos pais deles, só que ele se apaixona pela filha dela. Que filme é esse? Poxa. Ah, esse eu vou pedir a música, hein? A música, então vamos lá. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked. Love Story? Não. Qual é o filme? É A Primeira Noite de um Homem, ou The Graduate. Poxa, não vi esse filme. Não vi, não. Cultura, não. Tu nunca viu esse filme? Não. Assim que terminar o podcast, vai ver esse filme. Junte-se com a sua esposa, depois que a sua filha linda dormir. E veja, porque é um filme muito bom. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did. Uma difícil agora pra Mari. Uma equipe de infiltradores treinados são contratados por um milionário japonês para roubar informações secretas da mente do filho do seu maior concorrente. Ai, põe a música. Ah, ni la vie qu'on m'a fait. Quem, Marina? A origem. Yasmin? Eu queria passar. Parabéns, viu? Parabéns. Merci. Eu não vou saber responder. Je me fous du passé. It's pay attention. Ok. Um líder de uma gangue de delinquentes cai na mão da polícia, aí ele é preso. Ele recebe a opção de participar de um experimento de controle de comportamento que pode reduzir o seu tempo na prisão. Que filme é esse? Nossa. Não sei. A música. Música? Não vai continuar sem saber. Vai, não! Se escuta o Jurassic Cast, sabe. Vai lá, Pablo. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. E aí? Ah, agora se encaixou. Mesmo? Sério? Laranja Mecânica. Yasmin? Ah! É sim! Eu vi alguns trechos desse filme. Outro furo de cultura. Esse tem que ver. Ah, eu adoro esse filme. Esse tem que ver mesmo. Mas pelo menos vi o suficiente pra ganhar 10 pontos. With a happy refrain, just singing in the rain. Dancing in the rain. I'm happy again. Então, depois de tudo isso, dessa longa jornada musical, passando por coisas maravilhosas e perguntas mais maravilhosas e músicas mais maravilhosas ainda, qual é o placar antes da gente fazer aquela épica última pergunta? Marina está com 228 pontos e o Eldis está com 96. Nossa. É revoltante. Vamos para o último bloco, aquela famigerada pergunta surpresa, onde eu vou fazer uma pergunta para os dois e cada um vai responder individualmente num chat pro Miote. Quem acertar ganha 50 pontos e quem errar perde 25. Tem que responder, tá? Tem que responder. De quais filmes são as músicas usadas na vinheta de abertura do Jurassic Cast? Tantantã! Finalizou, vou falar aqui a resposta de cada um, tá? E aí as minhas falar se tá certo ou errado. Eldis respondeu Rock e Tropa de Elite. Marina respondeu De Volta para o Futuro, Rock, Tropa de Elite, Jurassic Park, Star Wars e Senhor dos Anéis. Yasmin? Os dois perderam? Por um. Por um! Por um, a Marina acertou. Eu falei que eram 7. Não, são 6. Não eram 7, são 6. Você botou um a mais aqui no lixo. Não sei de onde tu tirou Seus Anéis. Na hora que ele fala Frodo. Ele só fala, ele não tem a música. O que faltou foi ET. Nossa, vou ter que escutar de novo. Presta atenção. To Jurassic Park. The Force will be with you. Eu Sim, como os dois erraram, os dois perderam 25 pontos. O que, pra Mari, não significa muita coisa. E pro Elds é só chutar cachorro morto mesmo. Depois dessa quinta e última pergunta, Miotti, qual é o placar? Placar final, né? 203 pontos para a Marina e 71 para o Elds. Nossa, ainda fiquei no positivo. E a Marina venceu o programa. Yeah! Parabéns. Que o Wild só perdeu o programa porque o prêmio do perdedor era muito bom também. É mesmo. Aí não estimula a pessoa a querer ganhar. O que, que ele vai fazer? Ganhar uma camiseta? Ele faz camiseta se ele quiser camiseta. Então chegamos ao fim do mais um. Pera aí, só um minutinho que meu marido tá me assediando aqui. Calma, por favor, tá no final da gravação. Por favor, tá aqui no. Do meu lado, exigindo a minha presença. Fala pra ele, falta 5 minutos. Falta 5 minutos, deixa eu terminar o programa. Perdi até o fio da meada agora. Chegamos ao final de mais um Quem Quer Ser o Dinossauro. Eu tenho que ir porque forças maiores do que eu estão. Rapaz! Parabéns, Marina! Você ganhou com muito orgulho! Yeah! Obrigada! Mulher que canta, que sabe de música, que sabe do Jurassicast. Merecido, merecido. Elds, parabéns pela participação. Eu sei que você tentou. Eu sei, cara, que você tentou. Obrigado. O mundo viu o seu esforço. Mas não foi dessa vez. Você ganhou apenas ingressos para o cinema e uma caixa de som do filme Transformers, né? Oba! Que não tá muito mal. Quer fazer algum jabá aí, vocês dois? Quem quiser me encontrar, tô sempre postando coisas sobre mundo nerd, geek, moda, design, publicidade. No Facebook, Marina Veloso. No Instagram também, Veloso Deluxe. No Pinterest, tem vários painéis no Pinterest lá também, quem tiver interesse. E é isso aí, tamo aí na atividade. Se quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, que é elds.com, fora as camisetas da Fiction, no Pinterest também, /eldsilustrador. Dá uma visitada lá, comente, diga o que vocês acham. Já vou entrar lá pra seguir o amigo. É isso aí. Então é só isso, né, meu povo? Parabéns pelo ótimo programa. Vocês foram maravilhosos. Obrigada, foi ótimo, adorei. Quando quiser, estamos aí. Foi bem divertido. Então é isso, ficamos aqui com mais um Quem Quer Ser um Dinossauro. Música.